carnaval passou, nada mais resta. Não, meu amor, tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor que me prendeu desfiz-te em fumo. Navego agora em mar de calmaria, ao sabor da maré em verdes águas, ao leme esquecimento e alegria. Vai deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Longe no cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já desmaecida. Comigo alegrar a viagem. Vão andorinhas de paz, de nova vida. Sigo tranquilo o rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu, um vendaval na minha vida. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Só sei que me encontrarei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais um Boa Tarde, Antenweb. É verdade que já estamos nesta edição do nosso Boa Tarde, Antenweb, para lhe trazer música diversa. A edição de hoje do nosso programa vai trazer, sobretudo, música daqui de Portugal, mas não só. Vamos ter também outras músicas, ainda que hoje tenhamos iniciado com Vendaval, a música de Tony de Matos, com a sua interpretação. Agora vamos também ouvir uma outra melodia, que dá pelo nome de Canção do Cigano. Esta melodia foi originalmente interpretada por Alberto Ribeiro, mas o tema que eu hoje lhe apresento, ou a versão que eu hoje lhe apresento, é de um outro cantor chamado Teixeira da Silva. Este Teixeira da Silva é um nome que, para muitos, é um nome desconhecido. Mas a verdade é que tinha uma voz lindíssima e uma capacidade interpretativa quase que do outro mundo. Nós vamos aqui ouvir então Teixeira da Silva com este Canção do Cigano, ou com esta Canção do Cigano. Ainda para ouvir também a minha quinta sinfonia, na voz de Paco Bandeira. Vamos logo depois ficar com Lena d'Água e o tema Aguaceiro. E vamos fechar esta primeira sequência musical com música de Tristão da Silva e Naquela Janela Virada para o Mar. São as primeiras quatro da edição de hoje do nosso Boa Tarde, Antena Web. Espanha, na sombra da noite, passava um cigano no seu alazão.

São estas as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Eu espero muito sinceramente que esteja esta a ser uma emissão do seu inteiro agrado. Assim faço para que aconteça, assim procuro que aconteça. Fique bem, esta é a Rádio Antena Web. Assis

my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be gray. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. Então, ouvintes, thank you da cantora Dido a fazer-se ouvir também nesta tarde de domingo aqui na Rádio Antena Web. As portas vão continuar abertas para mais música e vou trazer agora mais uma sequência de temas que já são mais recentes, mas ainda assim me despertam aquela coisa boa de saudade, mas uma saudade que não dói, uma saudade muito positiva até, porque me faz lembrar bons momentos. Estou a falar de temas como, por exemplo, Gomen Azai, da Statu. Esta tem uma música calminha. Logo depois, Rihanna, com o tema Unfaithful. Faz lembrar precisamente dos meus tempos de faculdade. Esta música, que não são assim tão antigos quanto isso, de todas as formas, já são alguns aninhos. E nós buscávamos também ficar com outros dois temas, também naquela altura, e que eu confesso tenho uma certa saudade também de ouvir. São mais mexidos, eu sei, mas também é preciso mantermos o ritmo nesta tarde de domingo. Vamos ficar com Nadia e o tema que está pelo nome de Sinha, uma música mais mexida, como eu disse, esta de 2004. Para logo depois ficamos com Mandarina e o tema Push It. A música é Push It, a música é da Bocatão Russa e é do ano de 2005. Estas são as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Come

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Spokojnie się spodziewać, ty też przejdź. Budget, música de Mandarina, que fechou a terceira sequência da nossa primeira parte, isto do Boa Tarde Antena Web. Estamos agora já muito perto do intervalo, vamos ficar com quatro músicas para fechar esta primeira parte, e a primeira delas vem de Espanha, Sergio Contreras, traz-nos o tema Mírame. Ainda por ouvir também uma outra música, desta vez de Rosário, chama-se Água e Sal. É uma música bonita, que vamos ouvir também aqui um bocadinho, que aliás já passou por várias vezes no nosso programa. Na nossa... Sim, no nosso programa, portanto. No nosso Boa Tarde Antena Web. Já passou, já terá passado uma vez ou duas, creio. Vamos também ficar com uma voz... Digamos... Ela traz-nos uma melodia muito tocante. Chama-se... agora aqui fugiu daqui o nome da melodia. Bom, vamos passar para outras músicas, porque esta aqui agora fugiu aqui o nome, não consigo encontrar aqui a música. Vamos ficar então com mais. Isto já também acontece, não é? Poderia fazer aqui uma pequena paragem, mas não há necessidade disso, porque a vida tem mesmo de continuar. Se isto fosse em direto, pois seria em direto, não é? Vamos seguir com mais. Com mais música, então vamos chegar, por exemplo, com a música que Henrique Iglesias canta com Sarah. É verdade, e depois vamos chegar com Micael Carreira e o tema Até que o Sol Nasça de Novo. E eu já lhe vou trazer a música Soy Rebelde, que já cá está outra vez, mas isso só mesmo para a segunda parte. Agora vou ficar mesmo nestas quatro, não vou alterar mais nada. Vamos ficar com estes quatro temas e eu volto daqui a pouco, então, já sabe. Que as melhores músicas tocam aqui na sua Antena Web. Hoje vamos ouvir Mírame, de Sergio Contreras. Thank you.

tenha uma boa tarde com Antena Web.

já de volta ouvintes, depois de ouvirmos, de regressamos aliás para a segunda parte, agora com Janet e o tema Soy Rebelde. É uma música lindíssima que abriu então as portas desta segunda parte do nosso programa para andar no Antena Web. Vamos seguir com mais música numa edição que espero sinceramente estar a ser do seu inteiro agrado, pelo menos tudo faço para que assim aconteça. Agora vamos ficar com mais um tema que, enfim, são agora músicas mais mexidas e vai ser assim até ao final da nossa emissão. Vamos ficar com a música de José Alberto Reis, o tema Confia em Mim, para logo depois ficarmos com a música Faraó, na voz de Agatha. Ainda por ouvir também dois temas antigos, duas relíquias. Primeiro, A Nossa Lambada, melodia de José e Ana Malhoa, para logo depois fecharmos com a música das Doce, o tema Amanhã de Manhã. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Tarde, Antena Web. Antena Web. Sintoniza-te. Ficar a ouvir a rádio no ar. Sim, ouvintes, depois das 12 com Amanhã de Manhã, que chegamos ao final desta edição do nosso Boa Tarde, Antena Web. Vamos agora ficar com Sarah Michel para fechar esta edição. O tema Je veux vivre é então o primeiro tema que vamos ouvir nesta última sequência. Logo depois vamos ficar com uma outra música que também é assim mexida e chama-se Don't Be Stupid, a música da cantora Shania Twain, embora que seja menos e num género bem diferente. Ainda para ouvir mais música, e desta vez já será mais calma, Faith Hill com Daryl B e Alejandro Sanz com o tema Quando Nadie Me Vê. São as últimas 4 da edição de hoje do nosso Boa Tarde Antena Web, mas só mesmo no próximo domingo, e eu estou a contar consigo. Fique bem, tenha uma boa tarde na nossa companhia. Até para a semana. Je veux vivre, capitaine sur un bateau, dans les bras de Jack Sparrow. Avoir 24 heures chrono pour tout essayer. Je veux vivre. Matin gris, métro lycée. J'ai envie de bouger. Fais tes valises. On met les voiles pour le plaisir. When I look back on these days, Soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas, a veces por todo aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Ser o no ser, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. De los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudos, no. Alma y el cuerpo, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Let's just